Elementos ABCs. MC Abner. Amaré assim. MC Vaf. Nova versão romântica. Romântica. Amar e não ser amado. Grande sofrimento. Esse barato de amor é embaçado, embaçado. É amar e não ser amado, tá ligado? Uma vontade dela aqui do meu lado. Nada juntinho, nos beijos e nos abraços. Com aquela voz nega falando no meu ouvido. Amor, eu te amo, quero estar sempre contigo. Tá ligado? Dei mancada, mas isso é passado. Se arrependimento matasse, eu já estaria enterrado. Mas agora infelizmente não tem mais jeito. É só aguentar a tristeza batendo no meu peito. No meu peito. Aí mano, dá valor a sua mina, se ela fala que te ama. Eu te amo, mas aí. Aí mina, dá valor ao seu namorado. Você pode até achar que ele não tem demonstrado que gosta de você. Ele deve estar envergonhado, eu já passei por isso. É embaçado, tô ligado. Mas se você tem vergonha, fica sossegado. Solta o que tem dentro do seu coração que tá guardado. Olha dentro do olho dela, fala que ama ela, que não vive sem ela. Pega na mão dela e aperta bem forte. Dá um abraço, cara, e boa sorte. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Se amar, te vejo no seu olhar, me perdoa. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Amar não ser amado, grande sofrimento. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Que tá embaçado sem você ao meu lado. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Que Deus está do meu lado. Mas se você ama e não é amado, deita na cama, fica olhando pro teto do seu quarto, pensando, e agora o que que eu faço? Ela não sai da minha mente, eu já tô cansado. Relaxa, mano, que isso passa, tudo que não vem de Deus é passageiro. Pode ser o amor, felicidade, dinheiro. Espera o tempo de Deus pra tua vida, porque ele tem melhor pra tua, como tem também pra mim. Eu sei que é fácil falar, difícil é conseguir esquecer. Batendo fé em Deus, pedindo pra ele, tudo pode acontecer. Para tudo ter seu tempo, tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo pra começar a andar, tempo pra começar a falar. Tempo pra chorar, tempo pra sonhar. Tempo pra amar, esperem em Deus. Não se apresse, pois amor real ele vai te mostrar. Porque esse brato de ficar com a mina aqui, a mina ali é osso. Você pensa que tá gostando, que tá namorando, mas aí vivendo por engano. Vivendo por engano. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Se amar, te vejo no seu olhar, me perdoa. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Amar não ser amado, um grande sofrimento. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Que tá embaçado sem você ao meu lado. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Que Deus está do meu lado. Muitas pessoas sofrem por causa de amor, mas aí já sofri e vi que não vale a pena ficar derramando lágrimas por pessoas que não te amam. Muitas pessoas errem, pede por uma chance. Outras pessoas errem, querem que se dane. Você vai achar aquela pessoa que te dá valor, que tá com você na alegria ou na dor. Que quando você estiver feliz, ela também estará. E quando estiver triste, vai tá lá pra te alegrar. A riqueza na pobreza, na saúde ou na doença. Quando tiver um problema, vai ajudar a resolver. Essa é a pessoa que junto você irá viver. Que você irá viver. Você irá viver. Isso mesmo. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Se paro, te vejo no seu olhar, me perdoa. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Amar não ser amado, grande sofrimento. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Que tá embaçado sem você, meu amor. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Que Deus está do meu lado. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Se paro, te vejo no seu olhar, me perdoa. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Amar não ser amado, um grande sofrimento. Amar é assim, viver é assim, mas ser. Que tá embaçado sem você, meu amor. Amar é assim, viver é assim, eu sei. Que Deus está do meu lado.